Não sei como joinha descobriu que o senador tinha dito que trabalhou no filme. Artista de cinema. Aí, fui saber e tal. Joinha. Aqui trabalhando uma pontinha no filme. O joinha então vai. É o quê? Engraxado, engraxado. Ah, só. Joinha, vai. Finalmente. Contou o culpado dele, o Fredinho, a prefeitura. Esse cara ia mandar uma roupa para o casamento de Steve. E o outro saía, acho que era 3 horas da tarde. E o casamento era. Não, 10 horas da manhã. E o casamento era de noite. O cara vai passando e vai. Ô, Fredinho, vem cá, cunhado, o padrinho dele, sei lá, filhado. O senhor conhece esse cidadão aqui? Quem? Não. Seu Cecília Antônio da Silva, não conhece? É artista de cinema. Tem que conhecer. Nunca vi. Senhor, ele é engraxado. Senta aí, senta aí, Fredinho. Engraxar o sapato. Ficou lá, botou o pé. Cima. Começou a joente. Seu Cecílio, o senhor foi artista de cinema mesmo? Fui. Prove! Aí ele puxou. Ele puxou assim um pacote de papel, revista, jornal, quarta, aquele monte de coisa. Nossa, sacola tirou, começou a procurar, achou. Olha aqui! Retrato, ele vestido de padre. A batina lá. Seu Cecílio, conta a história aí. Eu não estou acreditando, não. Olha, foi o seguinte. Teve um filme lá, o Palavrão, que o cara chamou para fazer uma reunião lá e tal. Seu Ciro, conta a história direito, como foi? Não, é o seguinte, o cara, coronel, tinha um filho que era muito afoito. Foi tomar um banho. Nesse banho, ele quase se afoga. Coronel, salva o homem, salva o homem, salva o meu filho, salva o meu filho. Aí, de uma a dica, se ele se salvar, eu vou entrar nu na igreja, para pedir a bênção lá para ele. Aí o cara salvou-se. Aí o coronel lá disse, portanto, vou pagar a bênção. Prestar promessa. Aí chegou lá, entrar na missa, nu. Não pode, coronel. Pode. Tem de ser. Eu mando aqui, eu faço aqui e tal. Não pode, coronel. Aí, o cara disse, o bispo disse, ó, o GT tem, o padre lá disse, o GT tem, é convocar aqui uma reunião, fazer um conselho aqui, um negócio, nada. Ver se autoriza, porque não é possível um negócio desse, é impossível. Aí juntaram lá e tal. Aí, vamos fazer aqui, reunião. Aí fizeram reunião dos padres e tal, mas tinha pouca gente para aparecer feito. Aí chamaram o seu Cecílio. Segurante. Se você vista que essa batina, você vai representar como um padre aqui no meio para a gente desenvolver o que é que faz. Aí lá vai fazer a reunião. Vai discutir e tal. E o Cecílio lá achou graça. Ou tirou o retrato dele de batina, sozinho. E deu a ele. Seu Cecílio, o senhor está saindo no filme. E disse, eu sou artista de cinema. Fumatista. Cara, 1962. Fumatista no cinema. Olha aí. Eu sou artista de cinema. E o Fredinho, se eu Cecílio termina meu sapato. Eu vou viajar até com meu sapato, eu vou pegar o bolo, vou sair. Não tem outro mundo, não. Eu tenho a roupa para levar para Recife, o casamento. Não, vai. Aí o Joinha dizia, mas seu Cecílio. Não, ia passando o cara. Vem cá, ué. Pergunta seu Cecílio aí. Eu vou dizer que ele é artista, você peça para ele provar. De novo. Vai passando. Aí ele disse: ô, seu Cecílio, o senhor é engraxado? É, sou. Vê seu nome, Cecílio Antônio da Silva. Isso não é artista. Aí Joinha disse: ele é artista. Aí a frente dizia: Joinha, Joinha. Não faça isso nada, não. Joinha, Joinha. Não corta esse homem, não. Aí. Não. Só no sapato. Eu só andava no primeiro aí. E aí, um perguntou assim, sou, vou aprovar. E pegou a papela do meu corpo. Mostrar tudo. E o cara já doidinho. Meu Deus, vou perder o ônibus. Seu Cecílio, termina o mês desse sapato. Vai embora com o sapato só engraçado. Ele disse, não, sapato não, peraí. Olha, tá aqui, olha. Aqui o retrato. Olha, não tá mais. Terminou o cara quase que perde o ônibus. Aí saiu a notícia. Seu Cecílio é artista. É artista de cinema. E ele? Aí é que eu precisaria. Todo povo dele acreditava. Aí ele saiu. Na oficina lá, eu tinha oficina, e tinha a parte de trás assim, separada, tinha a cama lá e tudo para mim. Aí, seu ser foi lá. Joinha, Gilson Paiaco, Cadinho. Me toma lá, comigo e tal. Chega lá, Joinha no meio. Seu Ciro, passa um discurso aqui. Aí tomou um banquinho assim, ele subiu no banco. Bebida. Povo de Arco Verde, esses marchantes daqui são os exploradores. Eles botam um quilo de carne, só bota 900 gramas. Isso é um absurdo. E eu, sendo autoridade, eu protesto contra isso. Aí, muito bem, seu Ciro, olha, seu Ciro, aí olha, vem cá, seu Ciro. O senhor está enganado. O senhor quer ser vereador. O senhor faz um discurso desse. Quantas famílias o senhor perdeu? Esse pessoal todo, marchando, todos eles, tem família, cada um vota. E tal. Tá. Aí disse, é mesmo, aí subiu de novo. Deixa eu falar aqui, dá a palavra. Levantou-se, baixinho. Aí disse, esse povo de Arco Verde não tem pena desses pobres, desse marchando. Coitado. Que fica carregando. Aí eu disse, o senhor dá para deputado, vereador. Tá mesmo. Aí Zé Auro era o diretor da Rádio Cadeó aqui, né? Rádio Linha AM, antigamente. Zé Auro era o diretor. Aí disse, seu Ciro, vou falar com o Zé Auro. O senhor fazer uma gravação aí pro povo? Tá emitindo pelo rádio. O senhor é candidato vereador. Se eu aceito. Aí foi falar com o Zé Auro. Zé Auro já sabia da cachorrada? Se vai ser candidato, eu aceito. Zé Auro já sabia da cachorrada? O que é que Zé Auro faz? Mandou, na Hora do Brasil, Hora do Brasil que está transmitindo lá. Dele é o transmissor. O estúdio está desocupado. Só transmissor é só uma fora. O estúdio está desocupado. Se você falar aí, ele falando para o auditório vazio, né? Um estúdiozinho pequenininho, mas vazio. E ele lá, sei o quê, povo de Arco Verde e tal, ele saiu, e ela disse, sair na e ela disse, seu Cecílio, o senhor merece ser deputado, se eu aceito. Eu aceito. Aí saiu como deputado. Chegou na Praça da Bandeira, feita bandeirante, centro da cidade mesmo. Foi o comandante, né? Chegou lá, aí estava um menino que era coletor, o coronel, o comandante do batalhão daqui, muito brincalhão, parece que é Guiado, e um bocado de gente aí, tudo conhecido. Ele estava conhecido lá. Vem aí o candidato a deputado. Aí chegou lá e faça um discurso aí. Ele começou, povo de Arco Verde, eu vou ser deputado, sou candidato, porque eu tenho conhecimento, amizade, não sei o quê. Aí disse, você é artista de cinema? Sou. Eu sou artista, trabalhei no filme e tal, tá, e começaram a dar corda a corda. Aí o coronel, muito brincalhão, o senhor devia ser senador, esse eu aceito. Virou senador na hora. Eu aceito. Aí virou senador da cidade. É, mas tem uma coisa. Virou? É. Mas tem uma coisa. O senador é de Brasília, sempre não era. Mas ele foi conhecido como senador, porque ele dizia que ele era candidato. Mas tem uma coisa, tem uma condição. Eu não quero ser senador biongo. Quero ser senador biônico. Biongo não. Biongo. Quero mandar pelo governo. Biongo não. Não, não sou senador biongo, não. É. Aí passou. Bem. Senador, quer me esconder para ser senador, não sou senador. Bem, não. Ficou senador. Senador. Injetando chipulê. Eu tenho Tem aí no computador, tem aí. O debate dele. Tinha o doutor Antônio aqui, que era um meio doido. Ele tá na construção da estrada. A estrada antigamente era por baixo. Aí vinha por cima ali, pelo cruzeiro. Estão fazendo a estrada. E houve uma explosão lá e parece que afetou a audição dele, já é meio doido. Ficou doido, doutor Antônio. Esse irmão que era candidato. Doutor Ei, Antônio é candidato. Dou pro agora. Você é candidato, deputado. Eu sou candidato. Altamiro, você conheceu Altamiro? Acho que não. O Reital. O nome eu conheço. Altamiro. O Reital. Total. Não, o Reital. Tem um barzinho de frente à oficina. De frente à oficina que eu tinha lá. Você tá muito fofoqueiro, muito encarão. Doutor Antônio, ele chegou lá, ele disse, seu Antônio, doutor Antônio, eu sou formalizado na faculdade. Formalizado? Sou formalizado na faculdade. Sim, é, como é? E sou candidato, o senhor vota em mim? Eu voto, senhor. Eu voto, sim, senhor. Agora, doutor Antônio, o senhor é candidato mesmo, senhor? Também de fofoqueiro, só dela. Nesse tempo só tinha muito Fusca Branco. O carro que dominava a cidade. Aí eu disse, tem uma coisa, eu aviso que eu sou um amigo. Entraram aqui dois cidadãos pediram dois cafés. E eu sou muito conversador, perguntei o que é que era e tal. Nós somos da Secretaria de Segurança. É Carlos Vera. Vem aqui fazer o quê? Se eu soube que aqui tem um candidato, doutor Antônio. Candidato, metido a coisa. Quer tomar os votos de Carlos Vera? E doutor Carlos Vera não está gostando, não. Carlos Vera era outro. Não tinha nada, não existe nada disso, tudo inventado. Tudo inventado. Carlos Vera era um personagem. Né? Aí disse, eu também, que história é essa? Pô, tiveram aqui e saíram no Fusca Branco. Aí, olha, o Fusca passou aí agora. Passou. Aí, isso é também, isso é conversa, oxe. Eu sou advogado, eu meto aqui, advogado, eu meto aqui a caneta, boto tudo na cadeia. Eles vêm pegar os negócios pra frente. Secretaria de Segurança. Faço. Aí ficou essa história brincando com ele. Quando um dia eu vinha de Recife, eu ia para Recife sábado, na sexta desde, e voltava na segunda-feira. Não tô indo lá ainda. Chegava sempre de noite aí, aqui. Aí quando eu chego. Vou entrando no bar assim, eu também de frente. Aí eu voltei, que foi? Olha, Altamiro botou aí, que disse que tem dois caras aí atrás dele, doutor Antônio. Doutor Antônio está ali aperreado. E tá, e o que é que a gente faz? Eu vou dizer que contei com os homens, pronto, deixa lá, vamos lá. Aí entrei, opa, tudo bem, boa noite, tá, vou estar aqui um uísque, tá, vou começar a brincadeira ali. Aí eu disse, mas rapaz, eu vim ali, o carro deu um problemazinho, falhou uma coisinha, falei pra gente, tá, o cara veio ajudar. No Fusca. Eu disse, oi, tava assim, vai pra onde? Lá pro Vieira, disse, lá sou. E nós estamos procurando uma pessoa que disse que é candidato. Eu não tinha nada disso, tudo inventado. Disse que eu sou candidato, que é candidato. E o doutor Carlos Vieira não tá gostando não, que é o secretário de segurança. Mandou a gente aqui para procurar esse homem. Levar lá para saber o que é que é. Levar ele para Recife. Ver o que foi que houve. Aí. Disse, oxê. Ela também disse, oxê, doutor. Que história é essa? Eita. Dois homens? Foi. No Fusca Branco. Eita, foi aquele que veio procurar ele. Que aquele dia? Levar o homem para Recife. Eu digo, oxê, mas não conhece ele, não. Se ele perguntou assim, olha. Como é ele? Tem um cabelo grande assim, bem grande, é. Um bigode bem preto assim, forte, é. A gente encontra ele, procura ele por lá. Aí o doutor Antônio disse, ah, é conversa. Conversa, você conversa, né? Você mete a caneta aqui, eu sou advogado, não sei o quê. Aí saiu. Saiu do bar, demorou um pouco, aí daqui a pouco chega ele lá. Não tinha mais o bigode. Tirou a cabeleira, deixou bem baixinho, que era bem grande, deixou bem baixinho. Ó, que escuro. É, doutor Antônio, será? Foi que houve, doutor Antônio? Nada. Nada, não houve nada. Poxa, o que é isso? Poxa, o senhor tirou o bigode? Ah, também, é a moda, é negócio assim, um gosta, outro não gosta e tal. E esse cabelo? É, porque tá muito grande e tal. E é só o que escuro, doutor? Tá se escondendo? Isso? Não, de jeito nenhum, não tem medo não. Aí pegou, desabou no mundo. Eita, terrível. Desabou no mundo. Esse doutor era parada. Esse senador fazia discurso. Papai até gravava o discurso dele. Tão engraçado, né? É, tem um pedaço. Papai